isto começou na minha casa, na minha cozinha, com um microfone pá, muito antigo, onde nós para estarmos a gravar tínhamos de estar quase nos a beijar na boca. Super próximo. Era desagradável. Era desagradável. Confesso que não era bem o tipo de podcast que eu estava à espera. Olha, ah, nossa, obrigado pelo convite. Obrigado. E depois passou a ser gravada em minha casa, mas tipo num sofá tranquilo. E depois senti a necessidade de gravar isto em vídeo. Ao menos para recortar os melhores momentos. Claro, faz sentido. O R-Crass passou um bocado pelo mesmo. O R... Não perguntaste nada, mas já estou a... Não, mas podes dizer. O R-Crass originalmente... Vou dizer, eu vejo muito aquilo para obrigado. Tentar perceber como é que fazem e o que é que eu posso melhorar no meu. Vais o teu ouvir, as malucuezas e por aí. Giro. Mas passou por embora aqui, seja bastante diferente. Não é? Sim, o conceito em si, sim. Mas obrigado por ver já é bom, qualquer que seja o motivo, nem que fosse para te masturbares com a ou para dar cheira views. Da moto, mas assim, que é o que muitas adolescentes fazem, certamente. Será que fazem? Ah, eu acho que, por exemplo, o episódio com o Carlos, que tem quase 500 mil de views, eu acho que nada justifica 500 mil de views a não ser adolescentes gajos. De 14 anos quererem masturbar-se com a cara do Pedro e do Carlos no mesmo plano. Okay. Ignoram a minha, certamente. Muito. Até lhes agradeço isso. E deve ser a única razão. Não, mas estava a dizer que o R-Crass originalmente a ideia era aquilo ser um podcast de áudio. E era. Isto para dar a ordem dos acontecimentos. Eu queria ter um conteúdo independente na internet e, obviamente, a primeira ideia foi ter um podcast, até porque há uma nuvem de podcasts a parar sobre a humanidade. Assim de cada esquina. Parece SIDA nos anos 80. Há podcasts, há um contágio enorme. E então. Primeiro pensei ter um podcast, convidei o Pedro para ser meu coadjuvante no podcast, isto tudo em fase de desenvolvimento. Depois chegámos à conclusão que, para além de conversa, queríamos ter jogos, porque havia na altura poucas pessoas a apostar em jogos e sobretudo em conversa. Quando percebemos que queríamos ter jogos, achámos que o formato áudio pode ser limitativo, porque os jogos envolvem coisas visuais e não sei o quê, claro. As pessoas vão ter pena de não ver. E a partir daí ficou um podcast áudio gravado com jogos e o Pedro teve a ideia do nome R-Crass por causa da expressão R-Crass. Fomos pesquisar, perceber o que eu queria dizer, percebemos que é porque havia um imperador chamado Marcos Licínio Crasso, daí tudo... que tinha cometido montes de erros militares que custaram imensos territórios ao Império Romano, então ficou com eternizou a expressão R-Crass. Okay. E daí veio a temática romana. Daí grande história. É, não é? Termos... Tipo, isto começou... Quem é que foi ler? Todos. Wikipédia, também não fomos assim uma fonte, mas a partir disto está certo. Nessa altura, quando começaram a ter a ideia de criar esse conteúdo, o que é que achavas? Se veja, é ótimo. É boa. Deixa aqui a nota. Publicidade nada à descarada, não é? Como se costuma dizer. Ah, eles, mas ofereceram-te pelo menos cerveja. Sim. Pronto. Acho que é o mínimo que eu posso pedir. Sim, sem dúvida. Há um bom motivo sempre para estar a ver cerveja. Exato, se não derem guita, que deem cerveja. Sim. Que no fundo é guita, seria gasto em cerveja. Que seria gasto em cerveja, sim. Tu tens um frigorífico na sala, não tens? Eu lembro-me de uma altura... Tenho. Está de ser lindo. Quer dizer, porque não tenho ainda lá, está lá sim. Não tenho usado ultimamente, mas tenho. Sim, foi de uma campanha que eu fiz com a Carlsberg na altura. Estou a dizer o nome deles, embora já não esteja a receber por uma isso. Uma marca cerveja, exato, é que eu não gosto disso. Uma conhecida marca de cerveja... Pai, isso é pessoa falsa, sabes? Porque uma vez eu lembro-me que vi nos Morangos que um gajo chegava ao balcão e pedia... Queria um sumo cheio de gelo, já a sair. E é tipo, o que é isto? Só para não dizerem marcas... E portanto, pá, às vezes quando tens que falar da e vida agora é real, descarada nas novelas. Às vezes quando tens que falar da vida real, tens de dizer marcas. Não, vai, não é, pedi uma hamburguesa. Não, pá, fui ao Mac. Sim. Às vezes tens que usar os nomes para seres concreto. Eu cheguei a ter problemas, mini guerras com isso, em sketches que fazia e na rádio, etc. Porque eu queria dizer o nome das marcas porque servia à piada. E, mas não podemos dizer, então, mas eu não vou dizer, agora pedi uma saladinha. Não, porque eu queria fazer uma piada em que dizia. Na altura era o Bruno de Carvalho a dizer este jogador é menos fresco do que uma salada de vitaminas. Ok. E eles não queriam que eu dissesse e cortaram-me vitaminas e perdeu-se a piada. Limita-te um bocado de trabalho aí. Às vezes sim, mas isto pronto, isto era só uma parte acerca de marcas. Tu falavas, estava a falar do R-Crass. No início do projeto, quando decidiste que tinhas que fazer aquilo com o Pedro Teixeira da Mota, o que é que achavas que cada um podia dar diferente um do outro ao conceito? Isso é uma ótima pergunta. Nunca tinham feito. Não, basicamente, surgiu de uma forma muito natural, que é, basicamente, convidei alguém cujo trabalho eu gostava e com quem eu achei que gostaria e me divertiria a trabalhar. E o Pedro, na altura, foi... O Pedro estava, tanto na altura como agora, eu acho que o Pedro é o melhor representante da sua geração e o melhor representante de uma nova geração de humoristas que anda aí muito boa. E foi do estilo, eu quero trabalhar com um gajo novo, fresco, que também que esteja a começar, ou seja, que isto possa ser uma oportunidade fixe para ele. Desde então a carreira dele cresceu muito. E quem é que era eu olhei à volta e o gajo mais fixe era ele. Yeah. E basicamente foi isso. E acho que é importante, porque nós temos maneiras de pensar um bocado diferentes em algumas coisas. Não é bem maneiras de pensar diferentes, mas é, ele tem referências que eu não tenho. Complementam-se, de certa forma? Exato. Eu tenho referências, se calhar, que ele não tem. Mesmo em termos humorísticos, eu acompanhei uma série de coisas quando estava a crescer que não são as mesmas que ele acompanha agora. Okay. E ele é mais... Ele, nesse aspecto, é mais atento. Ele sabe sempre qual é que foi a última merda que saiu, e de comédia ou sem ser de comédia. E eu não sou tanto esse gajo. Por exemplo, quando não estou a trabalhar, eu não consumo muita comédia. Tirando stand-up, ou uma ou outra coisa de gajos que são mesmo ídolos para mim. Ou seja, aqueles gajos que eu sigo mesmo, eu não estou tipo atento a qual é que foi o último podcast que saiu ou o último programa novo. Okay. Ou seja, eu quando não estou a trabalhar, eu gosto de consumir coisas que não tenham nada a ver, gosto de desligar a cabeça para não te influenciares, de certa forma. Não é tanto por aí, é mesmo porque o que me apetece é distrair-me. E se eu estiver a ver um programa de comédia, vou estar a trabalhar mesmo que queira descansar. Okay. Então eu vejo outro pai, ficção científica, Star Wars, banda desenhada, eu quando me quero relaxar vou mais para essas coisas. Okay. Futebol, deixas um bocadinho. Já de ver a Premier League. Deixa disso. O erro crasso que tiveste agora com os Red Bad Gang. Sim. Posso perguntar como é que correu? Epá, correu muito bem, devo dizer-te. Tu como pessoa que lá estás atrás. Exato. Assim, eu não me pronunciei propriamente acerca do episódio em público porque não me tinha sido perguntado. Mas agora que alguém me pergunta, posso de facto responder sem, com um motivo, que foi alguém que perguntou-me. Pá, foi provavelmente o episódio de todas as temporadas que eu mais me diverti enquanto gravava. Okay. Que o Pedro mais se divertiu enquanto gravava e que os convidados mais se divertiram enquanto gravaram. E acho que o resultado está exatamente nesse ponto. Está captado no programa, e se vê-se no programa, nós éramos 6 pessoas a divertirem-se, simplesmente. E a ideia do erro crasso é isso. É essa. É nós divertirmos e quem devia divertir. Era um pouco mais descomprimido, diria eu. Totalmente. Agora, se tu me perguntares que conteúdo é que aquele programa tem, pá, cerca de zero. cerca de zero. Houve para aí, nós estávamos na edição e até havia uma pergunta que foi aquela em que, se não me engano, em que o Zizi... Conteúdo, estou a dizer, conteúdo sim, profundo. Sim. Aquilo tem conteúdo, evidentemente. Aquilo tem muita e boa comédia, okay. Eu acho. Agora, até houve um momento na edição que uma das perguntas, nós estávamos na dúvida, mantemos esta ou cortamos? Nós gravamos muito mais programa do que aquele que vai para o ar. Ah, é? Nós gravamos perto de uma hora sempre com as pessoas e vai para o ar meia hora no máximo. E estávamos na dúvida porque foi um momento em que houve menos gargalhadas, o episódio teve gargalhadas ao longo do programa quase todo e naquele momento não havia muitas. E nós estávamos, mantemos isto ou não mantemos? E houve alguém que disse, pá, se calhar deixamos a única pergunta em que realmente se falou de alguma coisa, porque não vamos cortar esta. E ficou, foi uma em que acho que falamos do Twitter e de como as pessoas falam. Há um assunto sério no meio dali. Epa, exato, mas repara, aquele programa cumpre exatamente todas as pretensões a que o erro crasso sempre se colocou, que é divertir quem está a fazer e divertir quem está a fazer. Nós gerámos ali bons momentos de conversa, bons momentos de nonsense, momentos de parvoíce. E é um episódio divertido, e apesar daquilo ser um episódio parvo e meio descontrolado, entre aspas, aquilo está bem feito na mesma. Está bem filmado, o som está bom, os jogos foram pensados, as rubricas, as perguntas. Portanto, é um dos meus episódios preferidos de sempre. Agora, respeito que haja quem não gosta, porque toda a gente tem os seus preferidos. Ainda hoje de manhã fui à padaria portuguesa, mais uma marca, e o gajo que me serviu o café disse-me que o episódio preferido dele sempre era o Diogo Pissarra. Muitas vezes pergunta a alguém, muita gente diz que é o do Toy. O episódio com mais views é o do Carlos. Portanto, isto é bom sinal, que as opiniões dividem-se, quer dizer que há vários episódios bons que cada pessoa foi gostando. Vocês já vão com algumas temporadas até o momento. Qual é a ideia do futuro daquele programa? É até se cansarem? Eu adoraria saber para te dizer. Ok, mas não tens nenhuma ideia sequer. Não, a ideia do programa é nós termos uma coisa fixe para nos divertirmos a fazer e para divertir as pessoas que quiserem ver. Obviamente que aquilo é importante para as nossas carreiras, no sentido em que temos um conteúdo bom para alimentar a nossa carreira e a nossa presença. Temos conteúdos. Exato. É importante que as pessoas tenham coisas nossas boas que possam ver e acompanhar. Agora, eu não te sei dizer qual vai ser o futuro. Um limite ou algo desse género. Não sei. Vamos, nós todas as cada temporada que fazemos, nós sentamos e analisamos o que é que podemos fazer melhor, o que é que podemos fazer diferente para a próxima. Okay. Enquanto sentirmos que faz sentido, é continuarmos. Tu dizes já há pouco, de certa forma, o Pedro complementa um bocadinho, e tu ao Pedro também, e vice-versa. Em termos de público, qual é a tua ideia do teu público e o público do Pedro? E se é o mesmo ou se há ali uma junção dos dois? O que é que te parece? Há um universo em que se, um universo em que se cruzam, e depois há um universo em que é mais público dele e outro que é mais público meu. Sendo que o do Pedro é possivelmente mais jovem, possivelmente não, é certamente mais jovem que o meu, também porque ele é um humorista mais jovem e que começou há menos tempo de outra forma. Ele é 100% nascido e criado na internet. E eu, ao longo dos anos, que já são 12 anos, eu sou relativamente novo, mas também já sou minimamente velho. Eu estou ali naquele limbo que não sou bem nada. Não sabes bem. Exato, não sou bem nada ainda. Mas eu trabalho desde os 18, ou seja, eu já tenho 12 anos de carreira, apesar de não ser assim tão velho. Se calhar passou rápido para as pessoas, mas já são 12 anos. Em 12 anos eu fiz um bocadinho de tudo, desde televisão, a rádio, programas de vários tipos, Globos de Ouro, muito stand-up. Portanto, o meu público é muito heterogéneo e os meus espetáculos são o melhor barómetro disso. Eu pergunto sempre a alguém da minha equipa para verem que tipo de pessoas é que são naquele dia, seja Águeda, seja Aveiro, Porto, São Miguel, Pico, etc. E respondem-me sempre o mesmo, tens todo o tipo de pessoas. Pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Se calhar a predominância, eu diria que é entre os 25 e os 35. Mas é muito abrangente. Eu tenho casais de 50 anos que me vão ver porque me conheceram de alguma coisa da televisão. Tenho outros mais jovens de 18, que é possivelmente mais por causa do erro crasso. É um bocadinho tudo. Mas não sentes, às vezes questiono-me sobre isto, um comediante que cresceu na internet, que continua presente na internet, que está ali a trabalhar para uma faixa etária dos 18 aos 26, 27, tem a necessidade de se atualizar ao longo da carreira? Isto é, em Portugal somos muito jovens, os comediantes são muito jovens. Uhum. No estrangeiro, às vezes as minhas referências não são só como mais de 40 anos. Tens uns quantos em Portugal que não são assim tão jovens já. Sim. Mas agora está muita gente a dizer. O Herman fez 65 sim, agora. Sei. Se conheces, não sei, é um gajo que. Já convidei. Já? Ele há de aparecer. É capaz. Ele é muito solícito. Se ainda não veio, não pude. Mas o que eu estava a questionar é: de certa forma, há uma necessidade dos comediantes atualizarem e procurarem o público também junto à sua faixa etária? Ou não sentes que existe essa necessidade? Percebes a minha questão? Percebo. Eu não acho que a opção dos comediantes vá tanto por aí. Eu acho que atualmente o que tu assistes é os comediantes trabalham nas plataformas que têm à sua disposição. Ok. E depois o tipo de humor que fazem, ou a plataforma onde calha estarem, é que pode ditar mais ou menos a faixa etária a que chegam. Mas eu não acho que a faixa etária esteja assim tão necessariamente limitada à plataforma, mas tem mais a ver com o conteúdo. Okay. Porque, por exemplo, tu, desta nova geração que está aí a bombar e que subiu muito nos últimos 2 ou 3 anos, sim, como por exemplo o Pedro, o Carlos Coutinho Vilhena, o Diogo Batáguas, pronto, estes 3 exemplos já são suficientes para o que eu quero, sim, dizer, que é, eles os 3 nasceram e cresceram graças à internet. Mas tu vais ver um espetáculo do Pedro e do Carlos ou um espetáculo do Batáguas e as pessoas são muito diferentes. Ok. E eu tive esse choque. Eu imaginava o público da internet todo bastante mais jovem. Mas o público do Batáguas é muito mais velho que o do Pedro. Não é velho, mas sim, é, sim, muito mais velho. É mais parecido comparado com o meu. Tens pessoas, muitas pessoas na casa dos 30. Ou seja, porquê? Porque o conteúdo do Batáguas se calhar apela mais a estas pessoas. O Batáguas usa... Termos, o Batáguas usa mais o Facebook, isso também pode ter, okay, aí tens um bocadinho mais de plataforma e menos de conteúdo, mas a idade do Batáguas, a abordagem do Batáguas e os temas do Batáguas provavelmente apelam mais a este tipo de pessoas, okay, enquanto os temas do Pedro e do Carlos e as referências deles se calhar apelam mais a pessoas um bocadinho mais jovens, por enquanto, e eles estão a usar a mesma plataforma, internet, YouTube, redes sociais. Tendo em conta que estão presentes... No meu caso, lá está, é uma mistura de tudo, porque o meu humor também é uma mistura de tudo. Mais cedo. Exato, eu durante muitos anos fazia basicamente imitações do Alberto João Jardim e do Presidente da República, e isso vai apelar a pessoas de 50 anos, como é evidente. Depois passei mais para o futebol, Jorge Jesus, personagens inventadas, fui fazendo um desmame, stand-up, fui buscar mais pessoas jovens também. Hoje em dia o Erro Crasso, que é um projeto que acho que está a correr bastante bem, apela a um público bastante jovem, não só pela onda, também pela, neste caso a plataforma, porque mais os jovens é que acompanham o YouTube desta maneira, mas também tenho pessoas de 30 e tal anos que me dizem que vêm, portanto não é assim tão limitado. Eu acabo por ter um bocadinho de tudo, pelo meu perfil e pelo meu historial. Eu sou um produto de todos os 12 anos que já fiz. isso acaba por ser, dá para tirar uma conclusão a longo prazo. Mas os comediantes que hoje começam a fazer stand-up e estão muito fortes nas redes sociais, comparado com no teu tempo não era tão possível estar na internet, agora é mais fácil ou menos fácil ser comediante? Eu diria que é mais fácil. É igual para o humor como eu acho que é igual para todas as outras áreas artísticas. E eu acho que vi o Sam daqui dizer qualquer coisa do género recentemente, acho que foi quando esteve no Maluco Beleza, que é: antigamente era muito mais difícil tu entrares no sistema, entrares no mercado, fazeres o teu produto chegar a pessoas. Só que como havia menos pessoas, menos artistas e menos formas de divulgares, era mais fácil tu destacares-te. Okay. Hoje em dia tu consegues colocar o teu produto na rua facilmente, só que como toda a gente pode fazer isso, é mais difícil tu destacares-te. Sendo daqui deu o exemplo de quando... Para conseguir que alguém ouvisse a música dele, teve que mandar as maquetes gravadas em casa para a Antena 3 e torcer para que passassem no programa. Antigamente tínhamos que tocar as campainhas dos filhos. Exato, hoje em dia tu colocas, já está na rua. Agora, mas de certa para forma, se destacar dos outros, é preciso mais qualquer coisa. É preciso fazer a diferença. Portanto, por um lado é mais fácil, por outro lado é mais difícil. Mais difícil. Mas no teu tempo, essa questão de tocar as campainhas, eu recordo-me que fizeste muito bares no início. Mesmo juntavas-te com o Cinelo e com o Vilão. Não era tanto bar, mas sim. Mais pequeninos, mais intimistas. Sim, sim. Mas mesmo no teu tempo, os comediantes como o próprio o Xará, que sabes bem quem é, faz muitos bares. Hoje em dia, os comediantes que vão para a internet saltam muito rapidamente para o palco. Não levam menos experiência do que se fizessem bares no início da carreira? Levam, sim. Eu acho que isso é um aspecto importante, e é assim, quando alguém me pede conselhos ou assim, eu dou sempre esse conselho, que é claro que podes e deves ser seletivo, mas quanto mais palcos diferentes tu pisares, melhor tu vais ser. Mais diferentes e mais difíceis, isto é um palco difícil? Difíceis no sentido de que pareça fora do teu elemento. Sim. E com pessoas diferentes, porque repara, é muito diferente tu atuares para pessoas que te conhecem perfeitamente e que já quase que já se riem à partir de tudo o que tu fores dizer. Não estou a falar de um solo, estou a falar de um comediante de Lisboa atuar em Lisboa numa noite para putos de Lisboa, okay, ou pessoas de Lisboa. Okay. Há ali um universo muito comum entre eles. Se fores atuar a São João da Madeira, são pessoas diferentes, porque cada lugar tem pessoas diferentes. Ou Porto, ou Algarve, ou o que seja, não, e não tem a ver com esta terra ser mais sofisticada do que aquela, ou etc. As pessoas são diferentes, as referências são diferentes, os públicos são... Não podes usar a expressão barito. Os públicos são muito variados. Logo, quanto mais contextos diferentes tu pisares, mais tu te habituas a estar confortável fora do teu elemento, okay, e em qualquer elemento. Okay. Acaba por ser experiência a conquistar-se fora do... E se tu conseguires que o teu humor funcione num bar em paredes para 40 pessoas, então consegues que funcione num Tivoli para 1000. Ok. Se uma coisa garante a outra, de certa forma. Ajuda, pá, ficas melhor. Ficas mais... É como... Lembras-te no Dragon Ball? Eu presumo sempre que toda a gente tem essa referência, não sei se tu... Não. O que é fazer, caralho? Sabes que eu tenho muita malta que me diz isso. Vias Dragon Ball? Que idade é que tens? Eu tenho 22. Só que eu não, mesmo assim não via... Não, mas então percebes. Porque é uma diferença de idade suficientemente grande para já não teres apanhado da mesma maneira que eu. Não ficas ofendido. Não, mais velho não fico. Porquê? Se tivesse a minha idade, mas não tens ar de ter a minha idade também. Mas, pá, no Dragon Ball havia uma... Pronto, eu não devia ter que estar a explicar isto, mas... Havia uma sala. Ai, caralho! Havia uma sala no Dragon Ball para onde, okay, o Son Goku ia treinar, onde ele aumentava o peso, o valor da gravidade, o peso. Ok. Era tipo a gravidade da Terra vezes 1000. Okay. Ou seja, custava-lhe mais andar, mexer-se. O gajo treinava lá para ficar lá com a mesma agilidade e destreza que no ambiente normal. Quando o gajo saía dessa sala, era 1000 vezes mais rápido que toda a gente. Porque habituou-se a treinar com a gravidade vezes 100. Ou seja, se tu fores pisar palcos mais difíceis, ou não é necessariamente mais difíceis do género, eu também não quero ir para sítios onde o microfone não funciona e onde as pessoas estão a servir à mesa durante e há barulho de garrafas, também não é isso. Mas isto para sítios mais fora do teu elemento, onde não parece que estás a atuar na tua sala de estar. Estás confortável, mas estás menos... Estás... Exato. Okay. Se conseguires que o teu humor resulte aí, vais conseguir que resulte em quase todo lado. É esse o meu mote. E deu-te mais gozo esse início de carreira? Posso dar só um exemplo para colmatar isto, que é a piada com que eu fecho o meu solo atual, o Consciente, que está atualmente em digressão, foi escrita a caminho do Porto, num Alfa Pendular, numa nota de telemóvel, e foi testada 2 dias depois num bar em Paredes. Ok. Para 100 bêbados. Qual era o bar? Já agora. Não me lembro. Okay. Acho que era Paredes, mas não tenho. Podia não ser Paredes, podia ser Arouca. Não me recordo ao certo. Que são duas palavras, não tem nada a ver uma coisa. Testado para 100 bêbados. E deu aplauso lá. E eu percebi, esta piada vai resultar em qualquer sítio. Ok. E eu, hoje em dia é a piada com que eu fecho o sol. Isso é 100% seguro, isso? Não, mas é um bom indicador. Nada é 100% seguro, mas é um bom, indicador. Ok. Tens saudades desse tempo de início de carreira, onde atuavas em sítios mais pequenos, mais intimistas, que... Não tenho saudades porque eu faço isso na mesma. Tanto é que eu faço isso agora ao norte. Faço isso quando estou a preparar um solo novo. Portanto, cada vez que eu acabo um solo, eu tenho que deitar esse material fora. Back to the basics. Apontamentos, rascunhos. Ligo, por exemplo, ao Xará, que tu ainda agora mencionaste. Xará, estou, olha, tenho aqui 20 minutos de notas que já colmatei. O que é que tens este fim de semana? E o gajo diz-me, olha, vou estar no sítio tal, tal e tal. Eu vou ter com ele, passo lá um fim de semana, não em casa dele, felizmente. e vou como convidado de surpresa às 3 ou 4 noites que ele tenha nesse fim de semana. Ele tem sempre noites instauradas, com malta, com bilhetes já vendidos e com cartazes postos onde eu não tenho sequer que estar, ou seja, não tenho pressão nenhuma em cima de mim. E eu nesse fim de semana vou lá com ele e vou como convidado de surpresa. Ele diz, olha pessoal, temos mais um gajo que é surpresa, que pediu para vir postar, Luís Franco Bastos. Okay. E eu vou testando assim, e depois vou fazendo isso mais vezes. Mas não faço isso só lá, faço isso Sim. em Lisboa, noites que eu falo com malta Sim. que esteja a atuar em Lisboa e vou às noites deles. Mas o facto de tu seres um convidado de surpresa acaba por ser para te preparares melhor, as pessoas não estão à espera que tu chegues? Sim, é para não ter pressão. Okay. Porque não, a partir do momento em que tu anuncias que vais e há pessoas que compram um bilhete de propósito para tu ires, há uma pressão de irem ver uma coisa que já esteja montada. Okay. E nestas alturas não é o caso ainda. E portanto eu vou acumulando, experimentando aqui e ali. Eu dei o Xará como exemplo, mas eu faço o mesmo em Lisboa, portanto não é do género, se preciso de um solo mesmo para o Porto, não é? Sim. Estou em Lisboa, depois há N circuitozinhos e maneiras de fazer isso, e quando sinto que está pronto, começo um solo. O Xará tem um grande circuito de bate lá. E só para acabar, estavas a dizer se eu tenho saudades desse tempo. Não tenho saudades porque ainda o faço, e honestamente nem te sei dizer qual dos momentos é que eu gosto mais, porque por um lado é interessante teres o solo montado e já estares a atuar nas maiores salas do país e teres a tour a decorrer, e é um descanso porque o show já, quer dizer, é um descanso, tens que estar sempre atento e tentar melhorá-lo, mas o show já está feito. Mas o processo cumulativo de material e dos testezinhos e dos lugarzinhos sim, bares mais sim. pequenos também dá muito gozo e é estimulante criativamente andar a afinar e a aperfeiçoar. E portanto não sei dizer qual, e depois qual é tem que é aquele o lado, tem aquele lado, tem aquele lado boémio de não estás sozinho, vais atuar com mais 3 ou 4, o pessoal bebe copos antes, bebe copos no fim, troca ideias. Okay. Portanto, ambas as fases me dão muito gozo. Mesmo dentro de palco ou fora de palco é diferente. Exato. Portanto, basicamente o esquema agora acho que é esse, é um ano a preparar, um ano a fazer, um ano a preparar, um ano a fazer. O Xará tem um grande circuito de bares lá em cima, a própria Vertigem do Joel também o tem. Achas que Lisboa, comparado com o Norte, está mais fraco ou está já quase ao mesmo nível? Neste momento eu acho que está mais fraco. Acho que não há em Lisboa um circuito tão grande como esse. Devíamos ter em Lisboa? Devíamos. Ou Lisboa é a capital e para ter sempre para os solos? Devíamos, só que Lisboa acaba por ter isso. Acaba por ter esse lado mais, talvez... Não quero usar o termo elitista, mas talvez seja um termo que se adequa, que é como tu estás habituado a ter aqui muitos solos ou muitos shows diferentes em teatros maiores, o pessoal aqui se calhar tem menos tendência para vou fazer ali num bar, ou vou fazer ali num... Só que depois também não, o ideal era teres um comedy club, ou seja, um bar, mas em extremamente bom, ou um teatro pequeno. E 100% comédia. Exato. Que eu acho que é uma questão de tempo até aparecer. Há de aparecer. Uma pena, já devíamos ter mais. Tendo em conta que o Porto é capital da comédia. Se tivermos um que se mantenha e que funcione bem, já é ótimo. Para já vamos pensar em ter um. Que, aliás, neste momento estamos a ter um comedy club que é o Maxime. Eu tenho visto que está lá um comedy club residente. Eu não gosto da expressão comedy club porque não é todos os dias. Não faria sentido não se chamar comedy club. Mesmo o próprio Cru. que chorar diz que é um comedy club. Eu percebo que é que se diga que é um comedy club, mas só tem uma data por semana, seja por comedy club, percebo, tem sim. Noites pelo menos de quarta até domingo, digo eu. Sim, mas é assim, no mercado português nunca traz noites de quarta até domingo. Sim. Ou então dura um mês. Portanto, esgota-se. Portanto, vais ter que chamar, quando tiveres um comedy club em Portugal, vais ter que lhe chamar comedy club, mesmo que tenha uma ou duas noites por semana. Okay. É adaptado à nossa realidade. Porquê é que não se mantém mais do que um mês? Qual é a tua visão? Porque não há pessoas, ainda não há pessoas suficientes, nem público suficiente, nem... A responsabilidade é de todos? É do público que não consome? Não, é da escala do nosso mercado. Okay. Eu acho que é da escala do nosso mercado. Tu tens um país com 10 milhões de habitantes, onde não tens 10 milhões de pessoas que compram bilhetes para ver stand-up. Tu em qualquer cidade dos Estados Unidos, tens mais de 10 milhões de pessoas. Sim. Que são público e efetivo potencial. Portanto... Não podes comparar, não existe essa escala aqui. E não achas que em Portugal o público, pelo menos é o meu ponto de vista, o público quer seguir nomes. O público não sai de casa, tipo, vamos ver comédia, quem é? Não sei, não interessa. Sim, isso é um problema. Devíamos mudar isso? Isso é um problema, sim, isso é um problema e a nossa cultura poderá caminhar para isso, mas ainda não estamos nesse ponto. Okay. Acho que, sim, as pessoas saem de casa para ver nomes individuais. Se forem vários nomes individuais na mesma noite, melhor ainda. Claro. Isso é o que ajuda as noites a correrem bem. Mas as pessoas não saem de casa para... Olha, vou ali àquele bar ver a noite de comédia. Ninguém sabe. Quer dizer, por exemplo, se calhar no Norte tens um bocadinho mais isso. Tem esse efeito, sim. O pessoal já sabe, naquele bar há noites de comédia regulares, mas há sempre um nome em comum. Ou o anfitrião, okay. Ou percebes? Okay. E depois, é aquele gajo e mais uns quantos. Vou ali ver comédia, ver um copo. No Norte tens mais em sábio. Tem Lisboa, não tens tanto, não sei bem porquê. Gostas mais de atuar no Norte ou em Lisboa? Em todo lado. Okay. Já agora ficava mal dizer, não, aqui não gosto. Mas é que é a minha resposta genuína. E atenção, posso dizer que adoro, sem dúvida, atuar no Norte. E é ótimo, até porque no meu reflexo de Pavlov está aquela coisa: vou para o Norte, vou para fazer os testes nos bares e vou fazer aquela coisa que já eu vais com vontade. Já vou com vontade, exatamente. Mas já tive noites ótimas em Lisboa, uma cidade, por exemplo, que eu aproveito e os para mencionar, que estive há pouco tempo, Coimbra. Para mim, Coimbra uma meca da stand-up comedy em Portugal, porque tem um teatro inacreditável que é o TAGV, o Teatro Académico Gil Vicente, onde já pude levar os meus 3 solos, e é sempre uma noite inacreditável. O público de Coimbra é muito efusivo. Como é que está a correr este sol? Está a correr bem. Até agora tivemos sempre casas cheias, felizmente. Acabei de vir um fim de semana exaustivo de Coimbra na sexta, São Miguel no sábado e Pico no domingo. Dormi cerca de 20 minutos no fim de semana inteiro. Mas pá, está a correr muito bem. Acho que estou a ter uma resposta muito boa por parte das pessoas, não só em termos de números, porque as salas têm estado sempre cheias, isso é ótimo, quer dizer que o pessoal tem interesse em ver, e tenho tido uma boa resposta por parte das pessoas em relação ao material, que este é provavelmente não, é certamente o meu espetáculo com menos imitações de sempre, tem uma ou duas para aí, e não houve ninguém, nem no local, nem em mensagens, nem em comentários, nunca a dizer-me que sentia falta delas. O que é bom sinal, quer dizer que... Estás a conseguir fazer a mudança. O que eu tenho levado é suficientemente bom para elas ficarem satisfeitas. Okay. Ou seja, provavelmente as pessoas não deixaram de gostar de me ouvir a fazer o Ronaldo, ou o que seja, mas desde que eu lhes dei outra coisa fixe, as pessoas ficam contentes e não vão sentir falta daquilo que não viram. Tu tens noção do impacto que teve o teu texto sobre o Ronaldo do Sol passado? Ou não? Tenho uma vaga ideia. Não te perguntava muitas vezes o que é que é. Opa, eu ouvi a frase quer chumo mais de duas vezes. Sim. Opa, eu recordo que sempre com amigos meus, qualquer algo relacionado, às vezes era só uma palavra em comum e do nada, pum! É que assim, pá, e eu depois recentemente, pouco tempo depois do Sol sair no YouTube, eu partilhei no Twitter, filmei da minha própria televisão, okay. O documentário do Ronaldo onde isso aconteceu mesmo. Sim. Ou seja, ficar a origem daquilo. Eu exagerei, mas eu não inventei propriamente aquele momento. Ele virou-se de facto para o filho. E perguntou. Eu até acho que ele não disse quer sumo. Ele perguntou: queres um sumo? Yeah. Vou fazer um sumo, queres? E foi isto. Eu transformei aquilo numa cena de 29 minutos e meio. mas lá está. Isso é giro mencionares isso, porque eu fiz isso e esse beat correu muito bem e foi um dos beats que as pessoas destacaram do espetáculo ao longo de toda a turnê e mesmo depois no YouTube. Pá, e depois de fazer isso eu senti, pá, eu não tenho mais nada para fazer sobre o Ronaldo. Eu cheguei ao ponto máximo, eu fiz o que havia para fazer. As imitações viviam muito disso, do exagero, ou não? Ou tu procuravas ter texto? Eu tinha muitas coisas inventadas do nada, e do género, vou presumir como é que esta pessoa se comportaria na situação tal. Okay. Mas o exagero, claro que estava sempre presente. Sem o exagero, levava as coisas a pontos extremos, às vezes. Tu falavas há pouco da rádio, fizeste rádio na Mega Hits. Uhum. Uma das perguntas que eu já fiz aos convidados que fizeram rádio. E na Antena 3 também. Na Antena 3. O próprio João Gama aqui estava. Toda a gente refere que a rádio tem uma desvantagem em relação ao stand-up ou a outros conteúdos, que é não há público. A Joana dizia-me que tinha sempre algum receio, porque não sei se isto vai ter piada. Sentias o mesmo? Ou... A Joana também dizia que se eu conseguisse fazer a rir as pessoas que estavam na mesa em frente, já era um sinal. Sentias isso? Ou... Sim, é exatamente assim. Tinhas uma preparação diferente ou não? Preparação diferente, não tanto. É exatamente esse o barómetro. Eu acho que, obviamente, quando escrevia os textos da rádio, ou às vezes era... Na Antena 3 eu escrevia em conjunto com o Filipe, ou seja, às vezes era eu, às vezes era ele, outras vezes era uma mistura dos dois. Mas quando eu escrevia um texto para a rádio, eu estava em casa na véspera, deprimido, com medo que aquilo não funcionasse, que ninguém achasse graça àquilo, mas pá, tinha que escrever uma coisa que eu achasse que tinha graça, que me fizesse rir a mim a olhar para aquilo. E depois, no dia seguinte, o barómetro são as pessoas que estão a fazer o programa contigo. Só? Sim, não... Isso assusta muito, ou não? Assusta um bocado, sim. Assusta um bocado. Mas, por outro lado, hoje em dia tu tens uma ligação muito mais próxima com as pessoas do que tinhas antes. Graças à internet e às redes sociais. Então, assim que eu fizesse um sketch e o sketch fosse para o ar, na rádio, eu imediatamente tinha comentários nas minhas redes ou no Twitter, pessoas a dizerem-me o que é que tinham achado. Eu recebi muitas vezes um comentário que eu gostava muito, que era, eu hoje ia-me espetando no trânsito por causa do Franco Bastos, e por um lado deixa-me preocupado por ter matado alguém, por outro lado era sinal que as pessoas estavam a gostar. E portanto hoje em dia, apesar de tudo, tens um feedback muito mais imediato e uma noção muito mais concreta do que é o poder de meios como a rádio. Eu lembro-me já ter visto o Herman falar sobre isto, em que ele fazia rádio há muitos anos, fazia assim sketches na rádio, e não havia redes sociais, não havia o que há hoje em dia, e ele a fazer aquilo não tinha bem noção de que tinha 1 milhão de pessoas a ouvir, e que depois as pessoas abordavam-no loucamente. Claro. Hoje em dia as abordagens são a mais, rádio terá isso, não é? Mais não temos, digitais. Não temos noção de quem é que nos está a ouvir, exato, faixa etária, não são temos muitas pessoas, quase exato, noção nenhuma. É interessante desse ponto de vista. Há pouco falava do grupo que tu tiveste, o GLX Comedy Club, com o Ricardo Vilão, com o Salvador Martinha e com o Sinel. Uhum. Tens saudades desse grupo ou não? Tenho. Tenho, quer dizer, nós continuamos amigos dos quatro. Eu conheci-vos a partir de uma participação vossa no 5 à meia-noite, com um caixão. Não sei se te recordas disso. Recordo perfeitamente. Ninguém nos avisou que havia um caixão. Foi bizarro. Isso, por esse lado foi tipo, isto está a dar porcaria ou não? Não, nada que com aquele grupo já não tivesse também acontecido de outra maneira. Aquilo dava porcaria muitas vezes. Mas, há algumas coisas que tenho saudades. Tenho saudades de... Não só porque quando são pessoas que são tuas amigas, quando o grupo está na estrada, as pessoas vêm-se todos os dias, ou quase todos os dias. Isso pode ser bom ou pode ser mau? Era bom, não tinha nada de mau. Não, porque nós, apesar do lado boémio e de farra, nós, como adoramos e adorávamos fazer stand-up, no momento de fazer stand-up nós trabalhávamos a sério. E até aquele convívio é positivo, da troca de ideias, troca de opiniões, o ritmo, se tu atuas 3, 4 vezes por semana, estás melhor do que se não fizeres. Estás em forma, fisicamente. E portanto, nesse aspecto era benéfico. E tenho saudades disso, tenho saudades de... Lá está, também, se calhar também tenho saudades da faculdade, porque tenho amigos da faculdade, que hoje em dia vejo poucas vezes, e na faculdade havia um lado muito de amizade. A escola a mesma coisa, o lado de amizade sempre foi muito forte, e nós continuamos a ser amigos. Agora temos as nossas vidas rumos diferentes, exato, desde portanto, a comédia não, sim, eu e o Salvador vamos cruzando mais vezes, fizemos o Construção, os testes no São Jorge, já colaborámos noutras coisas, o Sinel também foi para Londres, o Vilão está a viver em Londres, o Sinel também foi viver para Londres, agora passa um bocadinho mais tempo cá do que passava, segundo sei, mas também tem a vida dele entre cá e lá. Obviamente, a partir do momento em que o grupo profissionalmente já não existe, já não nos vemos tantas vezes, e tenho pena por causa disso. E também tenho pena daquele convívio profissional e de trocarmos ideias e de criarmos material. É isso que eu ia dizer, juntos. Isso é a grande vantagem de estarmos em conjunto com uma equipa, é escrever em conjunto, digo eu. Eu só não tenho saudades de determinadas coisas que faziam parte da altura, do género as desavenças de. Tens um grupo de 4 pessoas, há desavenças. São 4 coisas a pensar, claro, mas imagina, coisas bizarramente irrelevantes como o Rui queria sempre que o ar-condicionado no carro fosse no frio e o vilão queria que fosse no quente. Tipo, as mesmas duas pessoas no mesmo espaço, uma estava a morrer de calor e a outra estava a morrer de frio. Okay. E eu ia a conduzir e tinha que ser o árbitro desta merda. Isso é desgaste. Essas coisas, isto agora tem graça, mas agora multiplica isto por 1000, ou seja, montes de coisas destas. É desgastante. Okay. Ou, por exemplo, na altura, pá, que eu lembro, nós fazíamos espetáculos em que íamos ao Porto atuar ao plano B para 40 pessoas, éramos 4 pessoas, gasolina, portagens, quartos de hotel, nós não ganhávamos dinheiro com isso e não tínhamos orçamento sequer para ficar cada um no seu quarto, então dividíamos quarto. Eu não tenho saudades nenhumas de dividir quarto com outro homem adulto. Não tenho. Mas pronto, há coisas que não tenho saudades, mas o importante, tenho saudades. E hoje em dia, fazemos de outra forma, fazemos as nossas tours individuais, temos os nossos quartos só para nós, e nesse aspecto é melhor. Qualquer comediante que está no vosso patamar, que faz solos, tem de passar, ou devia ser obrigatório, não devia ser obrigatório, cada um tem a carreira, decide a carreira que tem, mas é muito importante continuar a existir, isso que dizia já há pouco, São Jorge, quando treinou isto com Salvador Martinha, e testar algum material. Certo? Sim, acho que é importante. E o pessoal vai fazendo isso de uma maneira ou de outra, mesmo que eles hoje em seja dia... Seja organizado ou não... Mesmo que eles hoje em dia já não tenham que passar às vezes por etapas que nós passámos, como por exemplo irmos os 4 para Estremoz e termos 30 pessoas numa sala de 400. Ok. Porque eles hoje em dia, com as redes e com o trabalho que fazem na net, têm mais público muito mais depressa do que nós tínhamos na altura. Mas é possível testar material na net? Não sei, é difícil, é complicado. Eles precisam. É uma boa questão, de facto. Os testes de material são, eu acho que são insubstituíveis. Mas eles conseguem logo ir para salas um bocadinho melhores, se calhar, do que aquelas que nós íamos quando estávamos ainda. Maior. Quando estávamos. O nosso fundo é um bocadinho mais abaixo do que é o fundo deles, percebes? Eles começam num patamar um bocadinho acima. Logo, se calhar, com mais público e com melhores condições. Mas eles acabam por se juntar uns com os outros e fazer as suas noites, até porque depois também vão se cruzar, diga eu. Acabam por se cruzar, exato, porque percebem que de facto que isso também é um lado giro e importante da profissão, okay. E portanto, mesmo que já possam fazer um Tivoli com 1000 pessoas, depois fazem umas noites mais relaxadas para testarem merdas novas e têm isso de outra maneira. Foi comunicado agora esta semana que o Vanda Thierry vai estar presente no próximo cartaz, certo? Vou, sim. O que pensaste 30, agora? 31 de Março, em Beja. Como é que viste o surgimento de uma nova temporada? Achei bastante interessante que a SIC tenha ido por este caminho de revitalizar formatos que... Sim, que não foi só o Levanta TV. Que tinha um sucesso no passado, já ouvi dizer que vai voltar o Bereré. O Bereré, o Baião também. Pronto, olha, é extraordinário. Pá, é um caminho interessante e de facto faz algum sentido, que é porque não rentabilizar e revitalizar estas marcas já criadas e que funcionaram. E o Levanta Thierry, este convite surgiu exatamente na altura certa para eu aceitar fazer, porque estou num ano ativo e com a tour e etc, e é uma boa forma de ir fazer alguma divulgação e de aparecer, okay. Fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, que é stand-up. Okay. Eu prefiro, eu encaro esta ida ao Levanta Thierry, não só é um check engraçado pôr na lista, porque eu cresci a ver o Levanta Thierry, eu deixava a gravar em VHS para ver no dia seguinte, VHS, não sei se sou. Sei. Para ver em casa quando chegasse da escola no dia seguinte, portanto, okay. De repente, 10 anos depois, eu estou lá, é giro fazer essa viagem, e porque surgiu o momento de divulgar, estou a trabalhar bastante. Mas tu vais escrever uma coisa à parte para lá, certo? Ainda não decidi, ok, não decidi. Na verdade não faço ideia, mas, ou seja, vou, é o momento certo para ir lá, e em vez de ir fazer uma ação de promoção em que vou dar uma entrevista em que tenho 4 minutos para falar no telejornal sobre qualquer coisa à pressa, vou fazer promoção fazendo stand-up, é o ideal. Fazia sentido entrar numa nova geração, certo? Fazia, e aliás é o que aconteceu. foi o que aconteceu. Juntar um pouco os dois já, foi o Batáguas, já foi o Manuel Cardoso, já foram pessoas novas. Hoje o programa já não é um programa só da geração antiga, já é um programa. Mas é importante ter a antiga? É, acho que todos. Acho que, a mudança não pode ser de um dia para o outro. É importante não só por isso, mas porque há sempre lugar para todos. Eu acho, okay. Acho que toda a gente que quiser fazer o seu trabalho e que tenha a sua identidade deve ter um espaço em algum sítio. E portanto, eu nunca acho que nunca me vais ouvir a dizer não há lugar para não sei quantos. Quer dizer, nem todos os lugares são para toda a gente, cada um tem se calhar o seu espaço mais adequado. Certo. Mas o Levanta Terri foi feito por aquelas pessoas, portanto obviamente que aquelas pessoas têm, se estão no ativo e estão, claro que têm que lá estar e ao mesmo tempo dar lugar aos mais novos. Ok, muito obrigado, Luís. Olha, obrigadíssimo. Olha, não tenho lá para fazer o vídeo. Mais rápido que eu. Aqui meter aqui pausa. So I thought I needed.